Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Nós estamos juntos há muito tempo. Eu diria uma vida inteira. É, desde então muita coisa aconteceu. Coisas boas, coisas ruins. Ah, às vezes nós somos duros um com o outro, isso é verdade. Mas quer saber? Ainda bem que você é do tempo que a amizade era pra valer. São Paulo, 450 anos. Homenagem do Estadão, o jornal que ajudou a escrever a história dessa cidade. Negócios e oportunidades. Oferecimento Vocal, a sua concessionária Volvo. Avenida Bandeirantes, Cidade Jardim e Rua Ribeirão Claro. Negócios e oportunidades. Oferecimento Vocal. Vá até a Vocal Brooklyn e conheça o conceito Volvo Select de garantia. Bandeirantes 2020. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Packing my back, tying up transportation, the back of a hack. I love to hear the rhythm, the smoke in a stack. Hear the train of over, the ball in the jack. Pile around the damn track, fellas named Mac. Take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, chaboogie, woo-woo. Woo-woo, chaboogie, choo-choo. Choo-choo, chaboogie, take me right back to the track, Jack. I'm gonna settle down beside the railroad track. Beat the like a ride, beat my shack. But I can hear the rhythm, beat with a crack. See the train a-rollin', ball in the jack. Cause I just love the rhythm, diggity-clack. Take me right back to the track. Jack, choo-choo, choo-choo, cha-boogie, woo-woo. Woo-woo, cha-boogie, choo-choo, choo-choo, cha-boogie. Take me right back to the track. Alas and alack, he needs a conversation to get back in the black. You take the morning paper from the top of the stack. Read the situation from the front to the back. The only occupation he's a man with an axe. So put me right back in the rack. Jack, choo choo, choo choo, chaboogie, woo woo, woo woo, chaboogie, choo choo, choo choo, chaboogie. Take me right back to the track. Jack! Beside the railroad track, leave the light around in a beat now shack. When I can hear the rhythm, I can paper the crack. See the train rolling, hit the ball in the jack. Cause I just love the rhythm on a clickety clack. Oh, take me right back to the track. Jack! Choo choo, choo choo, chaboogie, woo woo. Woo woo, chaboogie, choo choo, choo choo. Take me right back. Dourado, a rádio dos melhores ouvintes. Você ouve Eldorado FM. Agora 10h19, The Morrison. What's in a blue moon? Something good comes along. What's in a blue moon? Everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. What's in a blue moon? Something comes along that feels just right. Well, something once in a while, just like switching on an electric light. Well, sometimes you try till you're blue in your face. But when you get that feeling, nothing's gonna take its place. Você está na Eldorado. Catch me a break now fall. Oh, the sweetest thing. Baby's got

Djavan na Eldorado, boa noite. A gente ouviu aqui nos 92,9. Antes teve U2, Sweetest Thing, Evan Morrison, Once in a Blue Moon. 10h31 agora. Bom, você está participando da promoção Qual É a do Sting? Ainda não? Então olha só, você pode ganhar aí o novo CD do Sting chamado Sacred Love e uma camiseta polo exclusiva da Eldorado. Para isso, é só participar da promoção. Acesse radioeldoradofm.com.br e responda. Qual o nome da nova música do Sting que rola aqui na Eldorado? Essa que está de fundo aí, ó. Promoção Qual É a do Sting? Todos os dias um novo ganhador. O resultado no Trilhas e Tons. In the smallest of a grain of sand. Boa sorte. And holding infinities in the palm of your hand. Eldorado FM. Mural Eldorado SP, 450 anos. Oferecimento Porto Seguro Seguros. Ao seu lado, no aniversário de São Paulo e onde mais você estiver. E Pão de Açúcar, Ponte do Ibirapuera. Mais do que um presente. Uma declaração de amor do Pão de Açúcar pelos 450 anos de São Paulo. Mural Eldorado SP, 450 anos, com o carteiro Lindomar da Silva. São Paulo representa para mim cultura, representa para mim lazer, representa para mim diversão, representa para mim trabalho e movimentação. Amo São Paulo, sou carteiro, percorro quilômetros de distância por dia, entrego encomenda, correspondência, e eu entrego para chinês, para nordestino, para caipira, para alemão, para todo tipo de raça. Às vezes você está entregando numa casa, a vizinha do outro lado, vai o carteiro, cadê a minha encomenda? Eu estou esperando, minha filha me mandou, eu falo, calma, dona, tá chegando o carteiro, vai te entregar um pouco mais de paciência. Então, por isso que, para mim, São Paulo representa tudo. É uma diversidade de raças, de línguas, de culturas diferentes. A minha profissão proporciona isso. Por isso que eu parabenizo São Paulo pelos seus 450 anos. Você ouviu Mural Eldorado SP 450 anos com o carteiro Lindomar da Silva. Oferecimento Porto Seguro Seguros. Ao seu lado, no aniversário de São Paulo e onde mais você estiver. E Pão de Açúcar, Ponte do Ibirapuera. Mais do que um presente. Uma declaração de amor do Pão de Açúcar pelos 450 anos de São Paulo. Do dia 28 ao dia 3 de fevereiro, a Bienal do Ibirapuera aumenta o decote e sobe no salto. Eldorado na São Paulo Fashion Week. Os bastidores do evento e as tendências da temporada outono-inverno 2004 no Brasil e no mundo. Além de boletins de trânsito na região da Bienal, entrevistas com estilistas e personalidades. E a cobertura do desfile de abertura no dia 25, em homenagem ao aniversário da cidade. Eldorado, a rádio oficial do São Paulo Fashion Week. Oferecimento Brahma Light, a cerveja oficial do São Paulo Fashion Week. Shopping Jardim Sul, o Jardim da Moda, Giovanni Gronk Morumbi. Lycra, peça a etiqueta, exija a etiqueta. E Vivo, patrocinadora master do São Paulo Fashion Week. O Brasil é o melhor país do mundo. Não, hombre, Espanha é muito melhor. Ah, peraí, o Brasil tem as mulheres mais lindas. Sim, pero nosotros las tenemos también. E as praias? O Brasil tem praias maravilhosas. Também. Os maiores craques de futebol. Sim, pero juegan en España, ¿no? Ah, é? E a paella do Rubaiá? Tem igual lá na Espanha, tem? Não, pero... Grande Fê Mediterrâneo Rubaiá. As delícias do Mediterrâneo aqui mesmo, só no Rubaiá da Alameda Santos. Via Funchal apresenta o melhor guitarrista de jazz do mundo, Stanley Jordan, o gênio virtuoso e revolucionário da guitarra e um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos, Sérgio Dias, em única apresentação em São Paulo, dia 27 de janeiro, no Via Funchal. Stanley Jordan no Via Funchal. Informações e vendas, ingressos rápidos, 2163-2000. Daqui a pouco, na Eldorado, Canta Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, mais prazer encontro eu lá. Terceiro ano, líder em vendas na nossa terra. A Drogaria Iporanga tem ofertas para esquentar ainda mais este verão. Veja só: protetor solar Raito de Sol, fator 18, 200ml, R$16,50. No trem Active Sabores 400 gramas, R$14,99. Barbeador Persona Comfort Touch, sensível ou normal, com duas unidades, R$2,39. Creme para depilação facial Depihol, regular ou aloe vera, 30 gramas, R$6,29. Ou peça pelo Alô Saúde, 0800-701-1681. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Consciência, olha o nível. A Praia Brava, em Caraguatatuba, é o lugar ideal para quem gosta do contato com a natureza. A vegetação ainda é selvagem e em formato de concha. Para chegar, o turista deve atravessar a praia de Martim de Sá e percorrer uma trilha de 200 metros a pé. O local é bom para pescaria, mergulho e surf. O número de surfistas na região é maior no período da manhã, devido à quantidade e à intensidade das ondas. Mas os principais frequentadores são os naturalistas, devido à tranquilidade do lugar. O nome diz muito sobre a praia, de tombo em toda extensão e fortes correntes. Marcela Coimbra, Eldorado. Você ouviu Estação Férias Eldorado. Oferecimento bronzeador cenoura e bronze. Não passe o verão em branco. Passe bronzeador cenoura e bronze. Cenoura e bronze, a cor do verão. E Sabesp, água. Usar bem é fácil, difícil é ficar sem. 10h38 agora, a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Thank you. Você ouve Eldorado FM. We spotted the ocean at the head of the trail. Where are we going? So far away. Somebody told me this is the place. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. No Beginnings ao vivo, Rock With You, todo It's Broken com Walk on the Ocean, Eagles, Hotel California e Big Bad Voodoo Daddy, Always Gonna Get You. 10h56. Eldorado FM. Mural Eldorado SP, 450 anos. Oferecimento Porto Seguro Seguros. Ao seu lado, no aniversário de São Paulo e onde mais você estiver. E Pão de Açúcar, Ponte do Ibirapuera. Mais do que um presente, uma declaração de amor do Pão de Açúcar pelos 450 anos de São Paulo. Mural Eldorado SP 450 anos com multimídia Marcelo Taz. Eu queria dar os parabéns para essa cidade que é o lugar que reuniu tanta gente esquisita de todos os lugares do Brasil e do mundo. Esta é a razão de eu morar por aqui. As pessoas que vivem nessa cidade realmente é um conjunto de seres tão estranhos, tão criativos e tão diferentões, que é o único lugar do mundo que eu acho que eu tenho vontade de viver mesmo. Eu sei que é uma coisa estranha, né? Viver num lugar tão poluído, diferente e cheio de problemas como a nossa cidade. Mas a principal coisa que nos une é, com certeza, o conjunto de pessoas bacanas que vive aqui. Então, parabéns a você que escolheu essa cidade e parabéns especialmente para você, São Paulo, que nos aguenta há 450 anos. Um beijão. Você ouviu Mural Eldorado SP 450 anos com multimídia Marcelo Taz. Oferecimento Porto Seguro Seguros. Ao seu lado, no aniversário de São Paulo e onde mais você estiver. E Pão de Açúcar, Ponte do Ibirapuera. Mais do que um presente, uma declaração de amor do Pão de Açúcar pelos 450 anos de São Paulo. Devido a problemas operacionais, o show de Cláudio Zoli, que estava marcado para amanhã, às 4 da tarde, na Praia da Enseada, no Guarujá, teve que ser cancelado. Mas apenas o show do Cláudio Zoli. E então você fique ligado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes para saber quando e onde vão rolar os próximos shows da estação Férias Eldorado. Combinado, então? A Bovespa tem uma excelente notícia para você. Promoção Bovespa leva você à Chapada dos Veadeiros. Passe no Bovmóvel e faça sua inscrição. Nesta semana, em Itanhaém, você pode almoçar com o presidente da Bovespa, passar o dia vendo o pregão de perto e ainda ganhar uma semana com tudo pago na Chapada dos Veadeiros. Promoção Bovespa leva você à Chapada dos Veadeiros. Oferecimento Bovespa vai até você, levando o mercado de ações até você. Apoio Viagem Aventura, natureza em grande estilo. É bom lembrar, o show estava marcado para hoje, às 4 da tarde, lá no Guarujá. O show do Cláudio Zoli, só lembrando então, foi cancelado por problemas operacionais. Mas fique ligado aqui na programação na Rádio dos Melhores Ouvintes, que os próximos shows da Estação Férias Eldorado vão rolar com certeza. São Paulo é uma cidade sem igual. Em que outra cidade você encontra tanta variedade de pessoas, de culturas, de pratos, de músicas, de cores, de sonhos, variedade de ruas, de amigos, de amores, de climas e de sotaques? 450 anos de São Paulo, uma homenagem do Unibanco, que assim como a nossa cidade, tem um pouco de cada canto do Brasil. Em todo lugar, pelas ruas de São Paulo, estão todos os paulistas juntos, fazendo uma cidade melhor. No aniversário de 450 anos de São Paulo, o shopping mais paulista da cidade vai dar um grande presente para a avenida mais famosa. É o programa Recicla São Paulo Pintou Limpeza. O shopping paulista está instalando postos de coleta de lixo reciclável por toda a Avenida Paulista. É o shopping paulista fazendo a sua parte. Quem ama essa cidade tem que participar. Alô, saúde! Drogaria Iporanga. Qualidade de vida é o nosso compromisso. Negócios e oportunidades. Oferecimento Vocal. A sua concessionária Volvo. Avenida Bandeirantes, Cidade Jardim e Rua Ribeirão Claro. Pois é, mais uma vez voltamos a falar para você dos melhores automóveis do mundo, que são os automóveis Volvo, que você encontra no melhor endereço de São Paulo, que são os endereços da Vocal. Hoje, domingo, comemoração, aniversário de São Paulo, os endereços estão fechados. Obviamente, todo mundo comemorando. Mas amanhã, segunda-feira, tudo volta ao normal, aqui na Avenida do Bandeirantes 2020, ou então, Avenida Cidade Jardim 719 ou também Rua Ribeirão Claro, número 194. Mais informações você pode conseguir pelo telefone 5042-2566, repetindo 5042-2566. E eu falei no boletim anterior de um S40 T4, olha só que coincidência incrível. Eu tenho um carro exatamente igual a ele, só que é o irmão mais novo dele, que é um S40 T4, carro com 200 cavalos de potência, ano 2003. Um carro com 11.300 quilômetros rodados. Ou seja, com tudo isso, ainda tem a garantia, é carro revisado com garantia vocal de um ano. Ou seja, um carro fantástico que você pode conhecer nos endereços. Avenida dos Bandeirantes 2020, Avenida Cidade Jardim 719, ou ainda Rua Ribeirão Claro, número 194. Você só não pode deixar de conhecer, senão você vai perder a grande chance, de fazer amanhã, na segunda-feira, um grande negócio. Mais informações, 5042-2566, e daqui a pouco eu volto. Até já, pessoal. Negócios e oportunidades. Oferecimento Vocal. Vá até a Vocal Brooklyn e conheça o conceito Volvo Select de garantia. Bandeirantes 2020. Canta Brasil. Oferecimento Consórcio de Imóveis Porto Seguro. O imóvel que você quer, de um jeito que você pode pagar. Ligue 0800-707-1717. Agora, na Eldorado, Canta Brasil. Meia hora só de música brasileira. 11 horas, 2 minutos. Muito bom dia para você que sintoniza a Eldorado. Eldorado FM 92,9 São Paulo, 99,7 Litoral, domingo 25 de janeiro de 2004. O programa de hoje, claro, é especial. Nessa meia hora a gente mostra em música um pouco da diversidade da história e do cotidiano da maior metrópole da América Latina. É o Canta Brasil Especial Sons para São Paulo. A gente começa o programa ouvindo a versão de Maurício Pereira para o clássico de Adoniran Barbosa, o saudoso Saudosa Maloca. Lembrado, dá licença de contar. Aqui onde agora está esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas, fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tábua que caía doía no Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformeu, foi quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a palha nas gramas do jardim, e pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, que vive nas passeias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, Chegam as estrelas sem antes me buscar. Na medida do impossível. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes.